Guardião 02, frequência livre para coordenação. Frequência livre, 02. Brasil 2010, modifique código para 5401, autorizado, vai direto Teresina. 5401, direto Teresina, grato. Brasil 2010, chame centro Recife, 126.85, alterno 125.45. Sente, Recife 126.85, 125.45. O 2010, confirmando o transponder, senhor. 5401. 5401, grato. Controle de Salvador, é o Michael do Delta. Michael do Delta, prossiga, reporte a 20 milhas de Salvador. Ok, o Michael do Delta solicita a curva direita aqui, fazer pelo litoral para desvio de informações meteorológicas. Seja, Michael do Delta. Milhas de ano, tá pedindo 0-0 pra Betina. Sente o meu Quebec Lima, aguarde para a descida. Lima. Meu Quebec Lima, desça para 3 mil pés, altímetro no 0,5. No 0,5, 3 mil, Lima. Na minha 3, o número está na escuta. Após um amplitude para o Quebec Lima. Autorizado, Lima. Lima. Lima 3, o nome é o controle. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. 02, decolou de Pituaçu, solicita autorização para um pouso no TRS, Centro Administrativo, Missão Policial. Guardião 02, autorizado 500 pés, reporte visual com local de pouso. Ok, reporte visual com local de pouso, mantendo o máximo 500 pés, 02. Guardião 02. Tá visual, Guardião 02. Já visual com local de pouso no centro administrativo. Frequência livre para coordenação, até o retorno. Fizendo frequência 02. Fechando a metriz de nono, tá na escuta do controle? Alfa, prossiga. Confirme código que está funcionando. Tango Vitor Alfa Alfa. Acione identificação, contato radar 67 milhas sudoeste de Salvador, reporte ponto ideal de descida. Vitor Alfa Alfa, ingresso do corredor Caixa Pregos, desça para 1.500 pés. Salvador, bom dia, Xandé Metriz e Nuno, informação novembro. Xandé Metriz e Nuno, acione identificação, autorizado chegada e pitch, desça para nível 050. 050 no pitch. Aqui é com Delta, frequência livre para coordenação. Tango Romeu Quebec Lima está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda para 200, limite o curso do localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador Lima. Quem chamou? Apaixonado. Confirme o pato que se encontra aí a intenção de decolagem 1728, ABT. Bati já com a 90, é pátio 5. Possibilidade, utilização da colagem da 1728. Gente, decolador 17, confirme o nível para Sierra November Índia e uniforme. 080 terminal, após 085, que tá passando agora. Então 080 até o limite terminal, após cancela e prossegue no 085 visual da IPAU. Ciente, confirmando a radial ideal de saídas da IPAU. 249, ciente, aguarde. Salva Salvador, bom dia, 3.63, salvação novembro, 3.80. Confirmando TAM 3... Santo 3663. Confirma o horário do OBT. Ao 0, 10 da próxima. 3 Salvador é o TAN 3454, bom dia. 3454, acione identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 040. 040, TAN 3454. Vai precisar fazer um pequeno desvio à esquerda da rota proa 050 para evitar formações. Sexto desvio, tá 3454. 454. Controle Salvador, Guardião 02. Sinometriz Nuno, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo, Sinometriz Nuno. Firme aeronave que chamou, foi o Guardião? Guardião 02, já que tem grupo de Pro Sul. Visual com campo, próximo a Itapuã, para Salvador 02. Este Guardião 02, aguarde para transferência de comunicações. Aguardando 02. Quebec Lima, para interceptar o curso localizador, curva direita para 240, reporte estabilizado. Para interceptar 240, estabilizado e reportará, repete Quebec Lima. Guardião 02 já em Itapuã, visual com campo para Salvador. Guardião 02, chame torre 18 decimal 3. Torre 18 decimal 3, 02. Oxaneme é 3. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, informa chuva forte agora. O senhor tem referências visuais com o aeródromo? Estacionamento, portão 04, para informação, estamos operando instrumento agora com 1000 pés de teto, 4000 de visibilidade. Sente, tomada para ataque, permanece 28. Uma mira para o CA. Baixa aí, por favor. Capteira 17. O Xanel 63 do Nuno tem referências visuais com a 28? Tudo macio, senhor. Ok, informa chuva moderada agora, pista molhada, autorizado o pouso 28. O vento é de 220 graus com 10 nós, o Xander 63 no Uno. Pela esquerda vai fazer uma 360, senhor, para perder o suíço. Ó, pela esquerda, né, o senhor não pode fazer 360 na final, comandante. Estou com sequenciamento na sua retaguarda. Guardião 02, mantenha o setor de Itapuã. Setor de Itapuã, 02. O Xander 63 no Uno, ó, se não tiver condições de pouso, arremeta em frente e cumpra o perfil da arremetida. Pô, tio, tá o arremetor... Vai manter a aproximação e sua posição. Xanel 63, o Nuno, o senhor está iniciando o procedimento de arremetido ou está prosseguindo para o pouso? Confirme. Arremetido, senhor. Vai iniciar o arremetido. Ciente. Aeronaves que estão na escuta do controle Salvador informam que Salvador está operando o instrumento 1000 pés de teto e 4000 de visibilidade. Lima ciente. Autorizado, tem condições de aproximação pelo setor da cabeceira 35 para posterior táxi sobre a pista, Guardião 02? Afirmo. Autorizado, aproximação para a cabeceira 35, efetue pouso pairado na 35. O vento é 230 graus com 8 nós, Guardião 02. Cabeceira 35, pairado pela 35, posteriormente, táxi já passou tudo. Correto. Hoje para transferência de comunicações, desça para 2000 pés. 2000 Lima. Controle, o Xanel 63 no ano, está efetuando a aproximação perdida, subindo para 040. Xanel 63 no ano. Suba para nível 040 no rumo 282. 282, né? Poli. Estimativa, mas é só até 3000. Após chuva à esquerda, gole. Ou no nosso aí. Obstante. Vai ser orientado por localizador, curva direita da presente para o norte. Para o norte da presente, né? 639. Limite 10 milhas. 639. Mike Echo Delta, estimado de pouso. Da Gole, aval após DCT PAU 5407, eu transpondo o controle 19 decimal 8. Está aprovado, 00 após 05, interdinal, nome, aval, direito após 07547, contato. Vou partir para a coração. Confio para mim? Vamos ver se tem alguém, 5 horas de 30, alterna, última vez. Ciente, livre acionamento, aguarde para o táxi nessa frequência. Livre acionamento, para o táxi, eu vou no 923-141 a bordo, 4 e 10, galeão. 3 mil, autorizado 3 mil, mil e 1015. 1015, obrigado. Controle, Guardião 06. Pista, chame liberando para o Pátio 4. Solo 02, autorizado para pela pista, chamará liberando o Pátio 4, 02. 1923, com apenas confirmando, 141 a bordo, Galeão 410. Afirmativo. 1923, autorizado táxi via Índia Alfa, na Golf, chama a torre quando pronto, 108.3, ajustando 0 no 5. Índia Alfa, Golf, 103, boa no 923. 0090, na posição Conde, chame controle Aracaju em 1120.3. Bom dia, o Papatango Romeu Quebec Lima, estável e aliás Zulu, baixado secado Lima. Romeu Quebec Lima, ciente da aproximação, continue, reporte visual com a 28, vento de 240 graus com meia dúzia norte, pista molhada. Repassará visual com a 28, Quebec Lima. Eu chamarei no Aracaju. 454, redução 210, nós número 3, TAN 3454. 210, TAN 3454. O teto está 1000 pés, visibilidade 4 mil metros. Gente, para o táxi chama torre, 108.3, bom voo. O 454 tem que conseguir reduzir para 1809? Tenho, sem problema. Bom dia, 9660. Continue hoje, não autorizado o táxi. Chame para ingressar na pista 17, 9660. Passará para ingresso na pista no 7, tá? Ativo, contigo, nós estamos totalmente próximos ao 603 para pushback também. Gente. Agora a direita pro A1 no 30. Direita no 30, acionar minha 319. Informo que o limite é a radial 100 de Salvador. 100, acionar. 454, desce para 3000 pés, altímetro no 0 no 5. 3000 com 1015, no 3454. Quebec Lima já está visual com a 28. Positivo, senhor. Autorizado o pouso na 28, vento de 230 graus com 7 nós, pista molhada. Lima. Patango Vitor Alfalfa, informo que Salvador está parando com 1000 pés de teto e 5000 de visibilidade. E chuva leve sobre o campo. Afirmativo, senhor. Vamos informar que o Salvador está visual. A moto já prendeu agora, vai passar a posição da capa. Caramba, a 319 atingiu 2 mil pés. Controle da Caramba, a 319 está 2 mil pés agora. Firme? O Caramba, a 319 está 2 mil pés. Gente, mantenha 2 mil pés, está sob vetor. Ok, Beto, não. 3663, pronto cópia. 3663, prossiga. Sam 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 380 via Upper Whisk 50. Decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até 3000 pés, após inicia a curva esquerda na saída Gole, Val, Eudes. 5411, não transponde o controle 119 decimal 8. 9, curva à direita proa 180, limite o curso do localizador. Aguarde o último vetor para interceptar. Direito 180, aguardando o último vetor para interceptar o loco. 040 para 3000 pés com referência, Stan 3454. Gente, Stan 3454 está sob vetor para sequenciamento, mantenha presente proa, limite o curso do localizador. Mantenha a proa, limite ao lock, Stan 3454. Isso após 3000, curva esquerda na saída Gole. 5-4, Bona Onda, Transponder e controla 19-8, Stan 3663. Stan 3663, cotejamento correto, 03 é o seu portão, já se encontra pronto? Afirmativo, pronto. Autorizado, pushback e acionamento, portão 03, reposte quando pronto para o táxi. E chamar o táxi, 3663. Stan 3304, o solo voltando, pronto, cópia? Afirmação. Stan 3304, autorizado Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu no 7. Decolada 28, mantém a proa até 3000 pés, após inicia a curva à esquerda na saída Gola e transição ao fito. 5417 é o transponder, o controle 119 decimal 8. Autorizado Brasília no nível 380 pela Upper Zulu 97, da cola da 28, mantendo a proa até 3000 pés, após curva esquerda, Gole, o fito, transponder 5417, controle 1198, TAN 3304. Stan 3304, cotejamento correto, reposte quando pronto, no portão 02. Reportará. 3304. São Salvador, bom dia, Papa Tango, Roberto Beck Lima, ligou a principal pela FOC, aguardando Lima. Na intenção é pátio 3? Positivo. Autorizado, Alfa, Quilo, pátio 3. Romeu, Quebec Lima. Alfa, Quilo 3, Quebec Lima. Agência de comunicações. C3, não, reduzemos. Autorizado, Tan 3454, mantém separação com o Xané. Xixi 3454, autorizado via chegada CARI, desce para 2000 pés, reposta estabilizado no curso localizador. 2000 pés, Tan 3454, reportado na localização. Tem 119 decimal 8. 198, obrigado. Bom dia. Bom dia. Alfa Salvador, opera por instrumentos. Confirme. Sou homologado de instrumentos? Está autorizado visual especial. Sou homologado de instrumentos? Então, TN Veracruz, ciente. Frequência livre para coordenação. Controle Salvador, bom dia, com 923, 1700, mantendo a proa. 923, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. 360, Gole, voo 923, pode a proa Gole na presente, não? Mantém o perfil da saída. É que nós fomos instruídos a manter a proa até 3000, tá ok. Então vamos interceptar agora a radial 259. Negativo, mantenha a proa até 3000 pés após autorizado o perfil da saída Gole. Ah, ok. Então agora sim ficou claro. 3000 pés mantendo a proa e depois Gole. Ah, perfil da saída Gole, 1923. Controle, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. É, passou Pituaçu, 500 pés, litoral. Prossegue para Salvador, Guardião 06. Afirmativo. Guardião 06, informa Itapuã. 06. Chame 3, o 9, chame Torre, o 9, 8, 3. 2, 3, obrigado. 3454, reduza para velocidade de aproximação, chame torre no 8, decimal 3. 23, são 3454. Posso bater um chute na metade ou não? Pó. Firme? O guardião 06 em Itapó. Gente, chame torre no 8, decimal 3. Guardião 06. 06. 3454. Torre ao guardião 06. Torre ao guardião 06. Guardião 06, mantenha o setor de Itapuã. O vento é de 230 graus com meia dúzia nós, aguarde aproximação para 17. 06. Xander 6311 no solo, aos 13, libere a pista esquerda e chama o solo, 121 decimal 9. Vai liberar na próxima esquerda, chama o solo, isso, suba restrito para o nível 340. 340, 923. No tráfego da Polícia Militar, mantendo o setor de Itapuã 500 pés. O senhor tem condições de decolar e manter a proa até 1000 pés para liberar o tráfego? É essencial? Acima, senhor, vou até 1000 pés, é quase que vai à direita agora, hein? Perfeito, autorizado decolar da pista 17, mantenha a proa até 1000 pés, o vento é de 230 graus com 5 nós, abaité 9660. Isso é 9660. Puta, ajuste no 0 no 5. Ok, índia alfa, golf, na golf, 283, até lá na 9665. O guardião 06. Correto, mantenha isso a 500 pés. 06. Aguarde a definição do portão ainda. Ok, aguardando. Só táxi em frente, liberar a pista. Via manter a posição do táxi bravo. 28, o vento é de 220 graus com 5 nós, TAM 3454. Vamos autorizar na 28, TAM 3454. Segue portão 01. 01, minha pessoa. Identificação, autorizado chegada cara e desça para desça via chegada cara e para 2000 pés, altímetro no 0, no 5, reposta avisado no curso localizador 0 pelo 605, galeão 380 será coordenado, guarda de cópia guardando 605. Controle Salvador, gol no 888 com a November, né, se escuta aí. Gol no 888, acione identificação, autorizado via chegada cara e desça para 2000 pés, altímetro no 0, no 5. Autorizado e LS Zulu da pista 28, reposto estabilizado. Afirmativo, com a cara e para 2000 pés com 1015, vai informar estabilizado em LS antes da 28, gol no 888. Trolley, bom dia. Abaité 9660, decolado da Gole e Eval. Abaité 9660, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Suba para nível 080, saída Gole. Gole, perfil, livre da restrição, senhor? Está livre da restrição da saída Gole. Livre da restrição. Nuno 923, chame centro Recife, Nuno 28, decimal 8, alterno Nuno 33, decimal 25. 288-3325? Afirmo. 11923. Autorizado, 012, portão, reporte táxi. Reportará para o táxi, 3304. Final, o vento é de 240 graus, são 4 nós. 06. 4359, puxa o acionamento. Centro 359, já entrei em contato com o Centro Recife, o mesmo que solicitou que aguardasse. Estou apenas aguardando o recontato do mesmo. Ok, vamos aguardar então. 121, 9. 219, obrigado. Nada.